tive sete. Você não vai perder o horário. O despertador é apenas para anunciar que sempre é hora de combater a dengue. Esse som marca o começo de mais uma campanha muito importante. Tão importante que várias rádios estão falando sobre isso nesse momento. Sempre é hora de combater a dengue. E essa é uma luta que não se vence sozinho. Mobilize seus vizinhos. Fale com sua família. Cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. 18 horas e 4 minutos. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria.

I might take it seriously. Might give you a number, cause a little thunder make your neighbors wanna come and see. It's getting kinda late, they trying to end the day, so when you gonna invite me? Up to your apartment for a cabin and a nap and a little romping in between, you know what I mean? Know what I mean? Know what I mean? Fresh House. Foi esse, né, meu amigo? Começamos aí com Vangelis, Theme from Blade Runner, feito pelo amigo aqui em 2016. Minha interpretação para uma bela obra do Vangelis, tá? Espero que tenham gostado não só da produção, como desse primeiro set, tá? E o segundo set promete, tá? Então, se eu fosse você, não sairia daí. Você está ouvindo Flash House. A qualquer momento na programação da Rádio. Eu sou o rádio. Série especial. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Que você não está acostumado a ouvir. Não está acostumado a ouvir. Eu sou o rádio. Série especial. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 18:24. O Mindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. O Mindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast?

man me big, me run, me massive enough. Jam on me big, me run, me massive enough. Make a million. Take all the money, run a foreign country. Build a big house, buy a big limo. House com o DJ Marcante. Yeah. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. With all is ready, I throw this switch. Pump up the volume, pump up the volume. plan, looking for a plot, looking for the man with the sack of kids. Got shot, lay it down, cause it don't make me none. Cocaine on my brain, and I gotta give me some. I'm so strong. And then I think I'm so strong. Pain, Take My Breath Away, Equinox, Amen Part 3, Eric B e Rakim, Paid in Full, Spice Girls, Viva Forever, Betcha Boys, How Can You Expect to Be Taken Seriously, Dr. Alban No Coke, Piano Negro, Piano Negro, Wham, Careless Whispers. Ah, eu tive que dar um loop aqui pra poder continuar falando. Tem música pra caramba. Aliás, só tem mais uma pra desanunciar, tá? Donna Summer, State of Independence. Esse foi o setlist do segundo bloco do Flash House, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. E você compartilha aí o programa se você gostou, tá? Nas redes sociais. Basta digitar flashhouse.riosurradio.com. É o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Be apart. Rio Sul Rádio. 19h16. Dê um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores e etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Hypnotized, hallucinating, I was lost trying to find my way. In the untouched sands, under all the stars, we were holding hands. chance that we're settling in. Speaking tongues we never imagined, flowing like adrenaline.